Salvador, bom dia, gol 1-1 do Leão, no comando do Porto Sério da 109. Gol no 1-61, na linda cola, pista no 0, vento no 8, 0 graus, 07 nós. A linda cola no 0, gol 1-61. Gol 1161, decolou os 35, chame o controle 1198, bom voo. 198, gol 1161, bom dia. Salvador, bom dia, eu tô 3601, posso esperar da 90 pra... Bom dia, tá 3601, na linda, cola pista 10, vento 170 graus, 0,6 dúzia de nós. Essa linda, cola 10, 3601. A 3601, decolou 02, chame controle 198, bom voo. 198.